com Marta. E está começando mais um super bloco aqui na Sens. Tudo bem? Próximo bloco está demais, hein? Só musicão. Lá no final vai ter o Pony Pony Run Run. No meio, o Animal Collective. E para abrir, vamos todos nos reunir para ouvir o M83 Reunion. Sim. Sinscast.org/on-demand Sinscast.org/chat Make a push to make the move. Say you're gonna Som do Pony Pony Run Run aqui na Sense. Hey You. Som de 2009. Antes, Animal Collective, do último trabalho deles, Spanning Whip, de 2016, Lying in the Grass. Vamos soltar o BG. É, Spring Rain, de BG, olha aí, da hora. O Bebo Silvete, versão remix. Antes, lá no começo do bloco, M83 Reunion, do álbum Hurry Up, We're Dreamin', de 2011. tocar essas músicas tipo M83 o quanto antes, né? Porque tem uma série aí, não sei se é da Netflix, do HBO, que tá mandando ver no Electropop, no Synthwave, meu. Que saco. Que saco. Então... Eita, nós ouvi muito Synthwave, Electropop lá no Synthwave, todas as segundas, às 23 horas, tem as duas reprises, mas eu não lembro quanto. Eu sei que às 23 horas da segunda é ao vivo, ó. É, www.senscast.org pra você participar, lá tem tudo, entra lá na página inicial. Se você já está aí, o que é bem provável, porque é uma rádio que transmite digitalmente. Continua por aí. Tá bom, compartilha lá nas mídias sociais, @sigasens, tá ok? Até já. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.